lembrar dos dias em que a gente nem sabia o quanto tempo passa, mas o coração sorria. O sol nascia, a gente já tava na rua, correndo atrás dos sonhos com a alma toda nua. Deitados na grama, olhando o céu mudar, a vida era simples, fácil de se apaixonar. Sem medo do futuro, sem pressa de crescer, era só viver, era só acontecer. E hoje quando fecho os olhos sinto o vento soprar, ainda somos aqueles jovens prontos pra voar. Seremos eternamente jovens, livres no coração. O tempo pode correr, mas a gente não. Cada lembrança é uma chama que nunca vai apagar. Seremos pra sempre jovens prontos pra amar. As risadas, o brilho no olhar, as noites sem dormir, só pensando em viajar. Os planos malucos, os amores de verão, tudo isso ainda vive dentro do coração. As músicas antigas ainda tocam na alma, cada acorde é um abraço trazendo calma. Não importa o quanto o mundo pode mudar, o espírito jovem vai sempre nos guiar. E hoje quando fecho os olhos sinto o vento soprar, ainda somos aqueles jovens prontos pra voar. Seremos eternamente jovens, livres no coração. O tempo pode correr, mas a gente não. Cada lembrança é uma chama que nunca vai apagar. Seremos pra sempre jovens prontos pra amar. Seremos pra sempre jovens prontos pra amar. A juventude é mais que um momento, é liberdade de viver sem arrependimento. Mesmo que os anos venham, o espírito vai ficar, porque seremos sempre jovens prontos pra brilhar. Seremos eternamente jovens, livres do coração. O tempo pode correr, mas a gente não. Cada lembrança é uma chama que nunca vai apagar. Seremos pra sempre jovens prontos pra amar. Seremos pra sempre jovens prontos pra amar. No peito, na mente, a gente vai levar aquela liberdade que nos fez crescer. Seremos pra sempre jovens até o fim do viver.